mano presa, si alimenta tutta fuori da due insetta incertezza. E li svalon con uomens, e li sacen con uomens, a te parecen homens, podem te enganar. Mas se você prestar atenção, se prestar atenção, verá. Se prestar atenção, se prestar atenção.